passei só a noite de prazer, mas tudo mudou. Eu me apaixonei por um laço que me amarrou. O teu olhar me encantou. Teu beijo molhado tem sabor de mel. Eu não sabia que tinha mulher assim. Era que foi Deus quem te enviou pra mim. Mas foi ele, seremos felizes. Essa mulher embora se eu me declarar. Um bebê não vai embora. Não, antes de eu abrir meu coração, não passei no paz. Mas vou falar: eu te amo e quero te namorar. Me dá uma chance, vamos ser felizes. Não deixo o amor morrer dentro de mim. Bebê não vai embora. Mas vou falar: te amo e quero te namorar. Me dá uma chance, vamos ser felizes. Eu vejo o amor morrer dentro de mim. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ela pega no madeiro. Itizinho. Em nome dessa produção. Era pra ser só uma noite de prazer, mas tudo mudou. Apaixonei, foi como um laço que me amarrou. O teu olhar me encantou. Teu beijo molhado tem sabor de mel. Eu não sabia que tinha mulher assim.